Aê, Paulo Verme C. Yo. Yo. Yo. Aê. É clack, boom, pai, peito, tiro, porrada e bomba. Sou suicida quando assunto é mérito e honra. Exterminador, destemido até pela sombra. Tô farejando o inimigo de ponta a ponta. Vejo olhares me seguindo igual ponta de lança. Fácil é confiar, difícil é manter confiança. Nos calabouços do inferno só ódio e ganância. Mas a pureza é encontrada no olhar da criança. Bater na mesma tecla, chega o momento que cansa. Indiferença causa pânico, punk nessa lambança. Não tem a fé de quem já vem com sede de vingança. Se não tem peito pra peitar, então nem peita a banca. Visão de cima do calibre é essencial. Minha zima é tiro de AK que se tornou letal. Tô derrubando negativo, espectro do mal. Tipo um vírus que consome o lado terminal. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar a sua mente. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar a sua mente. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar, vim pra sabotar a sua mente. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar, vim pra sabotar a sua mente. Pare e pense, olha no relógio, o tempo passou. Quantas vezes tive que comer o pão que o diabo amassou. Um filme de terror, sem espectador, baseado em fatos reais, muito assustador. Não me julgue pela cor, seu passado te condena. O gigante acordou, pretos dominou a cena. Viver pouco como um rei, ou muito como um zé. Qual caminho tu escolhe que realmente vale a pena? Sigo firme em linha reta, sempre alerta com a sirene. Taca fogo no parquinho que a chapa fica quente. Um veneno envenena até o mais experiente. Headshot foi certeiro, se tu cala tu consente. A placa na esquina informa zona proibida. Se invadir o meu espaço, tá me chamando pra briga. Eu tô tipo pitbull, me sentindo cão de briga. Tenta a sorte pra tu ver, que hoje a chance é falida. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar a sua mente. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar a sua mente. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar a sua mente. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar, vim pra sabotar. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar a sua mente. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar a sua mente. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar a sua mente. Vim pra ser diferente, vim pra incomodar. Vim pra sabotar a sua mente.